Você sabia? Você sabia que na palavra Pernambuco não há repetição de uma única letra? O elefante sabe quando vai morrer e, ao pressentir sua morte, separa-se de sua manada e vai para um lugar deserto. Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 minutos. Ele retém água por dias. Pode andar de 200 a 270 quilômetros por dia. As girafas e os ratos podem viver sem água mais tempo que o camelo. Você sabia?